E aí, Coyote? Só por amor. Só por amor. Só por amor. Só por amor. Novos flows, novos planos. Anti-herói, novo Thanos. Mesmos pés, novos tênis. Outro bolso, mesmos manos. O conceito que colhemos é o respeito que plantamos. Acredita, nós podemos. Olha a grana que contamos. Foi agindo em bloco que nem time. Focado em nunca perder o time. São vários sabores igual bala fine. Se é doce ou amargo, tu que sabe. Ofereço luz e ela quer sabre. Se abre pé de Gustavo e me morde. Querer até o capeta quer. Fazer acontecer só Deus que pode. Eles falam no som, eu realizo. Eles falam que são, eu realiza. Tô focado no pão, eu nunca briso. Por isso foi mais fácil encher a mesa. Nada disso é só meu, sempre divido. Acende a vela pra manter a chama acesa. Sou lá do tratorado, eu não deslizo. Se sua gangue tentar, não sai ilesa. Aonde ninguém pisa, nós que anda. Fé em Deus na minha nova e me umbanda. O cuzão não esquece quem que manda. Enquanto cê faz meme, ela me mama. Pra suas dúvidas, eu sou a própria fé. Se preciso, ajo como um parafal. Não me escondo atrás dos meus soldados. Sei que quem puxa a tropa é o general. Oh, pensa em nós. Põe nos menor pra vestir Nike. Pra Deus que late. É pro povo da Guiçui. Ganhei um por um, jogo treino. Então me desfide quem é o trono. Zero grau na pista, eu não tremo. Essas ruas ainda tem dono. Nós nem começou, essa é a demo. Quando tropeçou, levantamos. Mar inquieto, eu não largo o remo. Vocês faz, mas não são do ramo. Joga muito pra cor da campeão. Não só dorme líder que nem Justin Bieber. Vamos estampar o livro de história, man. Não só uma edição da revista Billboard. Quando nós tá os mano é Black Panther. Quando nós vira as costas, saudam fear. Pior a cada ano é tipo PIB. Nós é o neguinho lá, tu é o piquê. Coloco pra fora o que vem da alma. Alma inquieta, então causa o vendaval. Faz barulho igual os plantão no plim plim. Simplesão que nem programa local. Libertário demais pros liberal. Na minha conta eu já tenho um milharal. Mas só durmo se o irmão acordar. E não tiver mais mãe preta em funeral. História tipo cordas no varal. Que não são sobre prova que é viril. Meu lado frágil vai falar mais alto. Porque a vida me corta é um esmeril. Foco no que vai me fazer mortal. Me distrai as curvas dos seus quadros. E que no dia do meu funeral só não esteja de Porsche quem não quis. Oh, pensa em nós. Põe nos menor pra vestir Nike. Pra Deus que late. É pro povo daqui sorrir. Oh,